LCG de Senhor dos Anéis agora receberá versão digital. As batalhas dos rocks épicos com Overdrive foi financiada e é anunciado novo Mega Civilization. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast de notícias do Jogatina BG, ou Jogatina BG News, que pega as notícias lá do nosso canal do Telegram, no arroba Jogatina BG News, e transpõe para formato de podcast. Isso mesmo, eu sou o Zabuzeta. Essa edição aqui vai compreender as notícias relacionadas ao intervalo de 8 a 15 de dezembro. E esse é o último episódio de news do ano nesse formato tradicional. Na semana que vem, no dia 22, vai ser feita uma edição especial de retrospectiva do ano de 2017 em relação aos jogos, acontecimentos diversos na indústria nacional e internacional de board games, certo? Lembrando que você tem as redes sociais do Jogatina BG, Twitter, Facebook, o nosso canal do YouTube, que falta pouquíssimo para chegar a 1000 inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Estamos com ideia de postar alguns vídeos interessantes em breve aí. Eu comentei, né, que esse vai ser o último news e também vai ser o último conteúdo publicado esse ano em formato de podcast pelo Jogatina BG. E o Jogatina BG volta na segunda semana de janeiro. Ele vai voltar com mais uma edição do podcast normal, né? O podcast ali do Jogatina BG. E na semana que vem vai ter muita coisa aqui no Jogatina BG. Primeiro vai ter na terça-feira o podcast especial de Natal, né? De final de ano ali que a gente faz. Esse podcast não é numerado, mas é um podcast especial. E se você tá escutando esse podcast no dia do lançamento, no dia 15, lembre que até o dia 17, domingo, às 22 horas, você pode mandar seu áudio para participar do podcast. Qual que é a ideia de mandar esse áudio? Como eu já fiz um programa especial explicando, é para você mandar da onde você é, quem é você, qual a sua melhor experiência e qual de board games esse ano e qual jogo você gostaria de ganhar do Papai Noel. Certo? Manda lá pra nós, a gente vai agradecer muito, já tem muita gente mandando, não tô agradecendo todo mundo aqui diretamente, e participem lá que vai ser um podcast muito show. Pra semana que vem também tem na quarta-feira uma edição do Ficha do Jogador antecipada. Normalmente a gente publica na última semana, né, do ano, assim, do ano não, no caso do mês, e eu vou antecipar para quarta-feira que vem a participação aí do Anderson Butileiro. Todo mundo mandou perguntas, uma entrevista ficou muito legal, então confira também na quarta-feira. E como eu já falei, na sexta-feira que vem vai ter o News Especial Retrospectiva, certo? Vamos lá para as notícias brasileiras. No Brasil, tivemos finalmente o financiamento ali do Overdrive, do Moita, junto com o pessoal da Sherlock, né? E financiou ali, faltando 2-3 dias para a final da campanha. Mais um jogo aí que vai chegar no mercado nacional. Parabéns aí pra galera da Mob Studios e da Sherlock. Principalmente pro Moita, um beijo pra você, Moita. Parabéns aí pelo jogo financiado, né? Durante a semana passada, teve aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, teve a Comic Con Experience. Essa Comic Con teve diversos conteúdos, inclusive de board game, e a Redbox lá, ela fez anúncio de vários jogos. Foi o Bastion, o Bunny Kingdom, que eu, a Jéssica e o Snake tivemos a oportunidade de jogar lá na World RPG Fest desse ano. O outro anúncio aqui foi o Mountains of Madness, que é aquele jogo party game, né, digamos assim, party game com temática Lovecraftiana. Teve também o Unearth, o Tempura, Sentai Cats, né, um jogo que a gente anunciou aqui anteriormente. Vários jogos interessantes aí pela Redbox, parabéns aí por mais anúncios. Redbox aí, galera que curte jogos assim diversos, a Redbox tá trazendo jogos para diversos públicos, e principalmente ali dos que eu tive possibilidade de jogar foi o Bunny Kingdom, que é um jogo muito legal, muito divertido, que vai instigar controle de área e muitos reconhecimentos padrões assim, bem legal. Para as notícias internacionais, a gente começa com a Fantasy Flight anunciando mais uma expansão deluxe pro Senhor dos Anéis LCG. Ela vai se chamar de The Rides of Rivendell. Mais uma expansão deluxe ali, que vai trazer mais coisas pro universo. E falando ainda do universo de Senhor dos Anéis LCG, o Living Card Game, a Fantasy Flight, ela anunciou que agora o jogo vai ter uma versão no Steam. Já tem um trailerzinho ali para mostrar qualquer ideia, já tem umas screenshots ali a respeito de como que vai ser a parte da interface do jogo. E tá previsto ali pra entre primeiro e segundo trimestre de 2018. Vai ter uma galera que vai poder acessar o conteúdo beta, né? Pra fazer testes, pra participar ali do beta teste. E espero que seja bem legal e seja oportunidade pra vir novos LCG. Ainda com a Fantasy Flight, ela anunciou mais um pacote, né? De expansão do Dynasty Pack pro jogo Legend of Five Rings de Card Game. Esse pack vai se chamar Meditations of the Ephemeral. São esses pacotes menores, assim, de expansão. O LCG da Fantasy Flight tem um formato bem específico de expansão. Ou é aqueles packs pequenos, que nem esse aqui, que são lançados vários, pra lançar praticamente toda semana e muitos conteúdos. E tem os packs deluxe, como esse que eu anunciei do Senhor dos Anéis, né? Então são anunciados ali diversos ao longo da vida útil do jogo, né? Então, pra quem gosta desse jogo e gosta de ter conteúdo novo sendo anunciado sempre, os jogos DLCG da Fantasy Flight é isso. É claro que é um problema pro seu bolso, mas pro seu gosto em si é interessante. A Fantasy Flight também anunciou uma prévia das expansões do Destiny Legacies, que vai vir aí durante o feriado do final do ano aí, em breve. Então, você que gosta do jogo de cartas dado, digamos assim, de Star Wars, é interessante que vai vir bastante conteúdo novo pro jogo. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai pra alguns anúncios aqui, principalmente dele, que é o Mega Civilization, né? Quem conhece aí Mega Civilization sabe que é um jogo daqueles gigantescos, que vai de 5 a 18 jogadores, e essa nova versão que eles vão lançar vai ser uma versão mais reduzida, ela vai atender um pouco menos de público, né? Ela vai atender ali de 5 a 9 jogadores, né? Quem vai publicar novamente e vai ser lançado em 2018 vai ser a 99 Games. A princípio vai ser uma edição mais barata e vai atender essa quantidade menor. E depois, no futuro, eles vão lançar uma nova versão do jogo. Digamos assim, que esse é o mapa leste, vai ser o mapa oeste, digamos assim. Então, pra quem gosta de Mega Civilization e quem tem interesse como eu, tá aí um jogo pra ficar de olho. A Frost Game anunciou um jogo chamado Rake Hollow, o novo jogo de Uwe Rosenberg, né? Ainda não tem muitas informações, mas vai ser um jogo que vai aparecer durante a Spiel de 2018. Provavelmente lá no final do ano que vem, 2018, já tá aí na esquina. Mas lá por outubro, entre outubro, setembro e outubro, vai ter mais uma Spiel e vai aparecer mais um jogo ali do Uwe Rosenberg. Principalmente a capa tá bonita, né? A gente vai deixar linkado abaixo aqui. A Z-Man, ela publicou uma prévia do modo solo do Gaia Project. Pra quem não lembra ainda o que é o Gaia Project, é o jogo, digamos assim, uma reimplementação, né? Uma nova versão do Terra Mística, um cenário mais espacial. E vai ser legal que Terra Mística não tem um modo solo e esse jogo vai ter um modo solo, né? Então, eu achei legal que eles estão investindo aí em modos solos, porque muito tem muita gente que acaba jogando sozinho, fazendo conteúdos para canais diversos para solo, e isso é bem legal. A Days of Wonder, ela lançou dois Power Packs pro Small World, né? Os dois packs ali, cada caixa desses packs vai adicionar 8 raças. Eles estão reformulando as raças pra participar da nova versão ali do Small World. Se você gosta de Small World, esse é o momento ideal pra você ter muito mais conteúdo pra você, né? A Blue Orange anunciou mais um jogo ali em parceria com o Bruno Catala, mas não só ele vai fazer esse jogo, vai ser também em co-autoria do Ludovic Malblanc. Esse jogo vai ser um jogo ali de caça ao tesouro, digamos assim, com um foco em puzzles. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, e é para ser um jogo bem rápido ali, de até 15 minutos. E o prêmio francês Trick Track D'Or, eu provavelmente não é o francês que vai falar isso, mas tudo bem, 2017, anunciou os seus três, né, a posição ali do pódio, ouro, prata e bronze, né. No bronze ficou o jogo Unlock, um jogo ali de Escape Room, né, que o pessoal tá falando bastante, assim como ele e o Exit. Na segunda posição ficou o Terraform Mars, e em primeiro lugar ficou um jogo interessante, porque é um jogo que ele atualmente, quem adquirir ele não é por uma edição retail, sim por Kickstarter, que é o Seventh Continent, que a gente anunciou aqui, que teve uma relançamento do Kickstarter, e foi interessante aparecer esse jogo no topo ali, né? Um jogo, querendo ou não, inovador aí para o cenário de board games. A Matago, ela anunciou mais um jogo do Bruno Faiducci. Esse jogo vai se chamar Dragons. Ele tá previsto para ser lançado durante o Festival de Cannes, ali em fevereiro do ano que vem, né? Daqui a 2 meses. Ele vai ser um jogo de 3 a 6 jogadores e vai durar ali em média de 30 minutinhos. A WizKids, ela já fez um planejamento para anunciar vários jogos pro ano que vem. A gente vai aqui pro Fungeon Party, é a piada com Dungeon, né? Dungeon Party, na verdade Fungeon Party, que ele vai vir no primeiro quadrimestre de 2018. O jogo Let Her Go, que a gente anunciou recentemente, vai para março de 2018. Os jogos Endless Pass e Alright, eles vão para abril de 2018. Maiden Quest, Doppelganger e Curio, eles vão para maio. E o Spy Tricks, ele não tem uma data específica, mas ele vai vir ainda no ano que vem. A Coming or Not, ela anunciou Victorian Mastermind. Esse jogo anteriormente seria publicado pela Space Cowboys, mas atualmente quem publicará esse jogo vai ser a Kumini. É um jogo dos designers Eric Lang, do Blood Rage, Dice Masters e outros jogos, como Antonie Bauza, ou Bauza, como o pessoal gosta de falar aí, que é o Seven Wonders, que ele também fez, né? Então, um jogo pra ficar de olho aí, vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, e uma duração média ali de 60 minutos. A Restoration Games anunciou uma expansão pra um jogo maravilhoso, de bonito, de capa linda, que é o Downforce. Essa expansão vai se chamar Danger Circuit, e você vai ter novos poderes, não necessariamente pros corredores, mas digamos assim, um tabuleiro com duas novas pistas, e tá previsto pro verão norte-americano, ou seja, ali meio do ano que vem, no caso. A IDW também anunciou um jogo, Esse jogo vai se chamar Masquerade of the Red Death. É um jogo baseado nos contos de Edgar Allan Poe. É um jogo de dedução social e tá previsto pra entrar no Kickstarter mais ou menos no começo de janeiro, ali no dia 10. Também que tá previsto pra entrar no Kickstarter é um jogo da Cool Mini or Not, que eles já fizeram anúncio durante a Gen Con, que é o Hate, né? O jogo Hate ali, com as ilustrações do Adrian Smith, baseado naquela HQ, e tá previsto pra entrar no Kickstarter no dia 16 de janeiro. E também foi anunciada a data que vai começar o Kickstarter do Batman Gotham City Chronicles. Ele vai ser, o início do Kickstarter dele vai ser no dia 27 de fevereiro. E começou o pré-order do Year 4 Collectors, do jogo Ascension. Ele vai custar $100, mas ele vai vir com bastante conteúdo ali, cartas foils e muitas outras coisas, pro cenário de Ascension The Deck Building Game. A NSKN anunciou para 2018 um jogo de DICE, né, de DICE Game, assim, chamado DICE Settler. Ele é um jogo de David Zurki. Turkzy, sei lá qual que é o sobrenome dessa pessoa, mas é isso aí. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, média ali de 1 hora de duração. Ele vai ter uma temática bem interessante ali de controle territorial, de construção, de civilização. Vamos ver como que vai ser, parece ser interessante a temática. A Bombix, ela publicou uma foto da versão final do jogo Imaginário. Mais um jogo ali do Bruno Catala. Esse jogo vai ser com uma temática steampunk barra bizarro, né? Eu coloco esse bizarro por conta das suas artes e tal. Vai estar disponível no mercado a partir do final ali de fevereiro, onde vai ser anunciado, lançado durante o Festival de Cannes. A Bizarre Games anunciou uma nova expansão para o jogo Ultimate Werewolf. Ela vai trazer os clássicos monstros que você já viu em filmes clássicos ali, Frankenstein e outras coisas. Eu quero ver como vai funcionar nesse jogo. E pro cenário digital, como a gente já citou anteriormente, vai sair a versão aí no ano que vem do Senhor dos Anéis LCG. Né? Como tava no Fantasy Flight, a gente repete aqui, mas também vai ser uma versão digital do Gloom. Ela vai ser no Steam, previsto para março de 2018, e vai ser publicado pela Asmodee Digital. Né? Gloom é um jogo bem legal ali de cartas, um party game com uma temática bem sinistra, mas que é bem interessante. Vamos aqui pro cenário Kickstarter, onde eu começo com um destaque deles aqui, que é o Tank Chess. Ele é um jogo abstrato nessa temática militar, só que une duas temáticas interessantes. A temática militar com a temática de xadrez, né? Esse jogo abstrato, e é bem legal ali. Falta 20 dias, já foi financiado, ele pediu $2,000, tá atualmente em $31,000. E é um jogo pra 2 jogadores. O pledge que você consegue o jogo Pocket é $10, fora o valor de frete. Aí você tem umas versões maiores, né? Do jogo principal ali, que é $39. E o segundo destaque aqui, segundo e último destaque do Kickstarter, é um jogo que falta ainda 6 dias pra acabar a campanha. Ele pediu $30,000, exatamente em $117,000, que é o Nemo's War. Ele vai ser um reprint, né? Ele vai ter algumas coisas upgradeadas, que é baseado naquele jogo, né? Uma nova publicação do Nemo's War, que é um jogo de 2009, do designer Chris Taylor, e tem uma arte fantástica, cara. Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores, 1 a 2 horas de duração, e parece ser um jogo interessantíssimo. E pro cantinho dos eventos, a gente vai ter diversos eventos rolando nesse sábado, dia 16. Um novo aqui é o 31º Encontro de Board Games, o Forfun BGG, que vai ocorrer em Blumenau, dia 16 de dezembro. Vai ser de 3 horas da tarde até meia-noite na Tabulândia, né? Olha que da hora. Além disso, em Jundiaí, São Paulo, vai ter o 42º Além do Muro. Tem Castelo das Peças lá no Rio de Janeiro. Tem em Niterói, vai ter o Demipo de Natal. E em São Paulo, vai ter 31º Encontro Board Game São Paulo. 32º Lab de Jogos em São Paulo. E no dia 17, ainda São Paulo também, no dia 17, domingo, vai ter o Mesadaria, né? Olha que da hora. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam as notícias ao longo desse ano. Muito obrigado mesmo por continuar acompanhando o Jogatina BG. Como a gente falou, eu já falei no começo ali, vai ter um pequeno recesso ali de 2 semanas até a segunda semana de janeiro. Tem uma pequena errata. Na semana passada eu fiz a lista dos anúncios, né, que teve aqui no Brasil de lançamentos. E não comentei do Miguel Strogoff, né, um jogo da Devir que também anunciou. Então fica aí a errata, certo? Lembrando novamente, sempre que você quiser divulgar um evento aqui com a gente, você pode divulgar facilmente, entre em contato com a gente, manda um comentário ali, fala, ó, divulga o meu evento aqui, manda o link do Facebook. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais uma edição aqui do Jogatina BG News. Abraços e até o próximo turno.